Programa Comunitária apresenta Rádio Verde. Nós conversamos com o prefeito, fizemos um exame, né, capelar e a equipe aqui da EPTC, e nós todos juntos. E eu quero aqui, em nosso nome, em nome do prefeito, dizer para você o seguinte, que nós vamos começar a cumprir essa lei integralmente a partir de hoje. Não está ouvindo errado, esta é a Rádio Verde, sim. Abrimos o programa de uma forma diferente para marcar um novo formato, né, Caco Rocha? Bom dia. Bom dia, Flávia Cunha. Trouxemos aqui uma fala, né, que na realidade, para ilustrar o programa de hoje, uma fala que aconteceu aí na gravação, mas não aconteceu, né, Flávia? Então, essa semana nós tivemos uma reportagem investigativa, né? A nossa Flávia Cunha aqui foi para apurar aí os fatos com relação a esse imbróglio que se vive em Porto Alegre de ciclistas versus a Prefeitura de Porto Alegre, Flávia. Como assim? Pois é. Esse áudio, então, aí é do César Busato, secretário municipal de governança local, só que é de 2011. Em 2011, a Prefeitura prometeu que ia destinar 20% das multas para ciclovias e também para educação no trânsito, né? E agora eles voltaram atrás, resolveram que não querem mais. Na segunda-feira, então, teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Em que o Busato não foi. O Busato e ninguém da prefeitura. Nem o prefeito. Não, muito menos o prefeito. Nem não, o assessor de imprensa. Não, ninguém. E também muitos poucos vereadores, a sessão estava bem esvaziada, assim. Essa audiência pública que iria discutir então o projeto de lei complementar do Executivo que cria o Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário. E aí então ao longo desse programa a gente vai entender por que, que os ciclistas são contra esse projeto de lei. Acho que isso é bem importante, assim. Acho que a gente vai aos pouquinhos explicando para as pessoas. Mas basicamente, então, ontem foi uma audiência pública em que os ciclistas foram e mais ninguém foi, basicamente. A não ser lá o presidente, alguém representando o legislativo, foi só os ciclistas. Então, o que era para ser uma audiência de se discutir questões públicas com a prefeitura, enfim, acabou não se tendo essa conversa, porque as pessoas simplesmente não foram. Prometeram as coisas 2 anos atrás, não aplicaram e... Eu acho que tem 2 comentários iniciais, assim, que acho que é bem importante. Teve uma outra audiência pública lá na Câmara de Vereadores para discutir aquela questão da revitalização da orla do Guaíba. E depois daquela audiência pública, o Fortunati se manifestou na imprensa dizendo que não mandaria mais representantes do município porque ele não tinha gostado da atitude das pessoas. E ele tinha ficado magoadinho. Porque as pessoas se manifestaram contra o projeto da prefeitura. Então ele não curtiu e aí ele falou que não ia mais mandar ninguém para esse tipo de encontro. As pessoas não acreditaram muito, né? Tanto que teve audiência pública, o prefeito foi convidado pela Câmara de Vereadores, né? Não disse nada, não disse nem que sim nem que não, mas não mandou ninguém, que era o que ele já tinha prometido pela imprensa. Outra coisa que chamou atenção e que, pelo menos por enquanto, assim, segue um pouco sem explicação também, o presidente da casa, o Thiago Duarte, também não estava lá, o presidente da Câmara de Vereadores. Estava lá o vice-presidente da casa, que é o Bernardino Vendrúsculo, que estava lá, literalmente estava segurando a batata quente, assim, porque estava todo mundo xingando ele, que era o representante ali da casa, porque não tinha ninguém da prefeitura, porque não tinha o presidente da Câmara de Vereadores, e ele segurou onda. Eu achei que ele foi bem elegante, assim, ele manteve a postura, assim, mas pá, ele estava numa saia justa, assim, até teve uma hora que o Marcelo Esgarbosa, o vereador, falou isso, disse, eu sei que a gente está te colocando numa saia justa, mas vamos tentar resolver as coisas e tal, enfim. Tá tentando se resolver a questão aí para que se tenha uma nova audiência pública de verdade dessa vez com a prefeitura. Mas eu acho que o que a gente tá tentando fazer até aqui no programa é aumentar o coro, né, por essa alternativa, né, por se apoiar a outras alternativas de locomoção, de transporte, não se dá pra entender, assim, por que que as pessoas, o poder público é tão contra as bicicletas. Tá, tudo bem ser contra as árvores, tá, contra as árvores. Mas contra as bicicletas não fazem mal a ninguém, as árvores também não fazem mal a ninguém, né, mas contra as bicicletas também, não apoiar isso é uma coisa que é uma tendência mundial, assim, de... É, o que a galera lá, muita gente se manifestou lá, né, dos representantes dos ciclistas, dos cicloativistas, enfim, e muita gente comentou isso, né, que na verdade quanto mais gente andar de bike, menos complicado vai ficar para os motoristas, quem quiser continuar andando de carro, continua andando de carro, mas vai desafogar o trânsito, né. Então seria, as pessoas deveriam apoiar. Mas o que a gente vê, na verdade, não é só isso, né? Assim, a gente vê até, depois, ao longo do programa, a gente pode comentar isso, assim, de que teve um site que a IPTC lançou, que era uma campanha para respeitar o ciclista, e um monte de motorista falando mal, dizendo que tem que atropelar os caras mesmo e tal. Então, você vê uma coisa assim, sei lá... Mas é porque... Selva do trânsito, assim, mas né? Exatamente, eu acho que esse tipo de postura da prefeitura de não defender as coisas que são de interesse público, que essa questão da bicicleta é uma coisa de interesse público, vai melhorar a vida das pessoas que usam carro, das pessoas que usam bicicleta. Da prefeitura não defender isso, não estimular, não fazer com que isso aconteça na prática, certamente vai derivar para que motoristas queiram mesmo atropelar ciclistas e fazer essas coisas. Então eu acho que a questão central é de se pressionar realmente o poder público para que ele faça o que ele é para fazer, que é defender o interesse público e não o interesse dos carros ou, enfim, o interesse do Fortunati, sabe? É, e até assim, quando a gente pensa no tema do programa, né, fica essa coisa assim, ciclistas versus Prefeitura de Porto Alegre. Na verdade, assim, essa rivalidade não deveria existir, certamente não existe da parte dos ciclistas, existe, me parece muito claramente, da parte da Prefeitura, que não quis nem ir lá negociar com os caras, não quis lá nem ouvir o que eles têm a dizer sobre um projeto de lei que vai afetar diretamente a rotina dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Mas enfim, né, Flávio, eu acho que essa semana, pelo menos, se a gente não teve uma boa notícia na audiência, a gente teve uma boa notícia lá com a nossa amiga lá, a bióloga. Isso aí, né? A Justiça da Rússia, então, né, decidiu conceder liberdade provisória para a ativista gaúcha Ana Paula Maciel e teve pedido de fiança aceito, né? E os 30 ativistas, na verdade, eles continuam sob acusação de vandalismo e pirataria. Esse grupo que foi preso no dia 19 de setembro após um protesto pacífico contra a exploração de petróleo no Ártico. Mas realmente, né, é uma boa notícia. A gente que estava acompanhando aqui desde final de setembro. Várias edições do programa, sempre acompanhando, né? Verdade. Então agora sim, ela tá em liberdade provisória. É uma boa notícia. Pelo menos a gente abre o programa de hoje com uma notícia feliz, né? Quando será que ela chega no Brasil? Ainda se discutindo isso, inclusive se ela continua, pode sair da Rússia, se pode sair ou não, enfim, mas isso aí o pessoal pode continuar acompanhando pela internet essa informação. E, então, assim, a gente tá com esse formato novo, né? Estamos na 18ª edição, chegamos à maioridade, então, Caco, 18. Exatamente, 18 programas, aprendemos algumas coisas... Ainda não aprendemos outras. É, estamos aprendendo. Mas decidimos, então, tornar o programa mais enxuto, com uma hora de duração, para que mais pessoas tenham tempo, né, para nos ouvir, já que, afinal de contas, a galera está sempre na correria e fazendo um monte de coisa. Mas os nossos contatos continuam os mesmos, Caco? Exatamente, né? Você pode mandar e-mail para a gente no programaradioverde@gmail.com ou pode fazer contato também pelo Facebook, né? No facebook.com/reciclagem. Lembrando sempre que os áudios do programa ficam sempre na nossa página, na página da rádio, na internet, que é www.reciclagem.org/radio-verde. A Reciclagem, que é essa agência de comunicação e marketing sustentável que, entre outras ações, promove a Rádio Verde. Exatamente. E falando assim que nós estamos ainda com novidades a serem lançadas, mas que virão nos próximos programas, próximos momentos. Fazer um suspense aí, né? Mas vamos fazer começar uma música aqui, então, em homenagem à Ana Paula Maciel, né, cara? Vamos ouvir Neil Young, Keep on Rockin' in the Free World. Color on the street, red, white, and blue. Então tá, essa é a Rádio Verde na sua 18ª edição, que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais, meucopoeco.com.br. Sonzeira essa do Neil Young, né? Eu fico arrepiado, né, com esse som do Neil Young. Aí quem não conhece, vai aí, baixa o torrent do Neil Young, porque tem todos os discos, são rock and roll mesmo, assim. É aquele tio que todo mundo gostaria de ter. Ele mora numa fazenda, em que ele tem um estúdio numa fazenda, ele faz os sons dele na fazenda. O cara é tão bom que Pearl Jam foi a banda de apoio dele num disco e nem era citado no disco, só pra ter uma ideia. Cara, é muito bom. Então, assim, hoje, como nós já comentamos na nossa abertura, aí nós vamos falar sobre essa audiência pública aí que discutiu o projeto de lei complementar do Executivo, que cria o Fundo Municipal de Apoio à Implantação do Sistema Cicloviário. E acho que a gente vai fazer a coisa assim numa ordem um pouco cronológica, assim, Caco, já que eu tive essa oportunidade de estar lá conferindo, né? Então, assim, essa audiência foi solicitada, então, pelas associações da mobilidade urbana em bicicleta, que é a Mobicidade, e também a Associação dos Ciclistas de Porto Alegre. E quando a Lívia Araújo começou a fala dela, a representante que é da Mobicidade, ela então mostrou para a galera que estava lá, que infelizmente, né, não tinha quase vereadores lá, mas enfim, tinha bastante ciclista, mostrou para as pessoas lá esse vídeo do Busato, que é de 2011, em que a prefeitura se comprometia então a destinar os 20% das multas para a construção de ciclovias e para a educação no trânsito. Quer dar uma explicada melhor aí, Caco? A gente pegou então o vídeo da internet e separamos o áudio para vocês ouvirem. A segunda questão é a seguinte, a questão da lei, né? E a questão do cumprimento daquele 20% das multas de trânsito para aplicação em dois destinos, né? Ciclovias e educação para o trânsito. Nós conversamos com o prefeito, fizemos um exame, né, capelar e a equipe aqui da EPTC, e nós todos juntos. E eu quero aqui, em nosso nome, em nome do prefeito, dizer para você o seguinte, que nós vamos começar a cumprir essa lei integralmente a partir do... Por que não a partir deste ano? Porque este ano nós já estamos com orçamento devido. Nós estamos já em setembro. Mas o ano que vem nós estamos montando o orçamento ainda, né? Tanto o orçamento geral do município como o orçamento da IPTC. A IPTC vai exatamente fazer os cálculos, né, do que representa isso em valores, o que ela está planejando já investir na ciclovia do Sertório. O que ela está planejando investir? Uma parte que vai até o aeroporto, desculpa, mas estamos a circuito da Sertório e vai ligar o aeroporto. Perfeito. E nós queremos, a partir do ano que vem, começar a honrar essa lei, porque, afinal de contas, é uma decisão da cidade, uma lei é uma decisão da cidade, não é uma decisão de um outro setor, é do Poder Legislativo. E achamos que está na hora de nós fazer a coisa certa e também dizer a vocês que isso é muito produto dessa interlocução que vocês estão fazendo conosco, né? Que nós estamos valorizando muito, porque a gente sabe que é uma mudança de cultura, a gente sabe que nós estamos ainda diante da hegemonia muito forte do automóvel. Isto não é aqui, isto é muito forte, sobretudo ainda no nosso país, mas nós queremos evoluir para essa reversão pouco a pouco. Tá? Então esses recursos serão a forma como nós vamos começar pouco a pouco reverter essa situação, ampliar o espaço para ciclovia, ampliar o espaço, portanto, para uma mobilidade urbana mais equilibrada, mais saudável, né? Mais condizente com os nossos novos tempos do século XXI, e a IPTC vai trabalhar nessa direção. A Capelari defendeu muito forte também essa posição. Teremos algum estresse orçamentário e financeiro, você sabe, quando a gente altera prioridades, alguma coisa tem que ser feita menos do que era. E são as discussões, as tensões internas, mas nós vamos viver isso. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. E nós em algum momento, ao longo dos próximos meses, quando já teremos isso definido, vamos trazer aqui para vocês essa prestação de contas e como é que isso vai ser feito, os investimentos serão realizados, as previsões, enfim, para que vocês continuem acompanhando isso, monitorando, fiscalizando, enfim, essa nossa parceria vai se tornando cada vez mais concreta. Então esse foi o Busato, né, num videozinho de setembro de 2011, né, uma reunião com ciclistas, o Busato, né, que é o César Busato, que hoje é secretário municipal de governança local, mas que é um político, né, e que ali, né, nesse momento ali, junto com os ciclistas, estava prometendo, então, cumprir o artigo 32 do plano diretor cicloviário integrado, para a utilização de 20% do que é arrecadado em multas para ciclovias, para educação no trânsito. Então, tudo isso que ele falou, só que não, né? Então, quando a prefeitura não cumpre o dever... Ele fala que isso não é uma lei de um setor, é uma lei da cidade. Então, está se desrespeitando a cidade, né? Pois é, aí um ano mais tarde, né, Caco, essa reunião que ele falou, essa fala dele é de setembro de 2011. Um ano mais tarde, através do EPTC, a prefeitura alegou na Justiça Estadual que o artigo 32, esse que previa 20%, das multas para a construção de ciclovias e educação no trânsito, alegou que esse artigo era inconstitucional. Dessa forma, então, a prefeitura tentou evitar o bloqueio de 6 milhões de reais que deveriam ter sido investidos nos últimos anos, mas não foram. Então, assim, complicado. Não, e prometeu, não cumpriu. E assim, daí ele fala, né, na hegemonia dos carros, de que novo tempo, século XXI e coisa, mas é a velha política de sempre, assim. É onde se promete, daí se vira as costas e nada acontece, né? E o nada aconteceu foi essa semana na audiência, né, Flávia? Como é que foi essa tua experiência lá na audiência, assim? Eu confesso, assim, que eu achei primeiro que iam ter mais vereadores, né? Essa parte, assim, me chamou bastante a atenção. Tinham 5 vereadores que eu contei. O Brazinha foi bem no início, assim. Eu acho que ele não curtiu muito o clima, assim, da galera e vazou, assim. O Brazinha curte trio elétrico também. Pois é. Aí tinham 3 vereadores que eram da oposição, que daí, evidentemente, estavam ali até muito... Porque apoiam mesmo essa causa de ciclistas, né? E só tinha lá o Pujol, que é a favor do governo, enfim, que ficou, entrou mudo, saiu calado, não falou, não se manifestou, ficou lá quietinho. Acho que era só. Ele ficou só ouvindo, eu acho, pra depois poder dizer pras pessoas o que tava acontecendo, assim. E só que na real são 36 vereadores no total, né? Daí só tinha 5, né, cara? Então é complicado. E o que também. E aí, claro, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu pensei, bom, quem da prefeitura vai estar lá, né? Ah, não apareceu ninguém. Daí começou aquela dúvida, tá? E aí vai rolar audiência pública sem ninguém da prefeitura? Tem validade a audiência pública? Então até é interessante falar assim que várias vezes o vice-presidente lá da Câmara consultava lá o pessoal lá sobre a questão dos regimentos internos. Ah, não, mas a audiência tem validade, porque eu tô aqui, eu tô presidindo os trabalhos, as pessoas que pediram estão aqui, então ela tem validade. Porque chegou até a se questionar isso, né? Se valia ou não, porque afinal de contas, a audiência pública era para ouvir a prefeitura sobre esse projeto. E aí os caras não estavam lá, né? Então, é que deu uma complicada. Mas a gente sabe, se tem assim, o que que é esse projeto, o que que eles querem? Eles não querem mais dar os 20%. Como é que eu vou dizer assim? O temor da galera, assim, dos ciclistas, é que eles, sem a obrigação da aplicação dos 20% das multas, eles temem que o investimento não seja feito. Porque desde 2009, com o descumprimento do dispositivo, a prefeitura deixou de investir 6 milhões e meio de reais em ciclovias. Suficiente para fazer 27 quilômetros de faixas exclusivas para bicicleta. E também se sabe que a prefeitura não está investindo como deveria também na questão de educação para o trânsito, né? Pelo menos isso aí foi bem comentado lá também durante a audiência, né? Acho que a sensação que fica realmente assim é de que a prefeitura não está aberta para o diálogo, não está afim, assim, é exatamente isso. Assim. Acho que isso, ao longo assim, das entrevistas que a gente vai colocar aqui do programa, vai ficar bem claro isso. Assim. Acho que a gente já podia começar então a dar voz, né? Já que a prefeitura não quis ouvir, assim, vamos fazer nossos ouvintes ouvir então o que os ciclistas, né? As pessoas que foram a favor da bike falaram ontem, né? Pois é, eu tava lá desde o início, assim, eu posso dizer, assim, humildemente, que eu era a única representante da imprensa, que eu, além, fora o pessoal lá da Câmara de Vereadores, da imprensa da Câmara, que também tava lá desde o início. Eu cheguei lá desde antes de começar a audiência e fiquei até o final. Então, assim, antes de começar a audiência, eu conversei com a Lívia Araújo, perguntei pra ela, né, qual era a expectativa pro evento e tal. Naquele momento ali ainda tinha dúvida, ah, o pessoal, de repente a prefeitura vai chegar atrasada, ainda tinha essa esperança, assim, sabe? E também, assim, perguntei pra ela quais eram as referências de outras cidades que tinham um sistema cicloviário bacana. Acho que a gente pode ouvir aí, então, a Lívia Araújo. Meu nome é Lívia Araújo, sou jornalista e sou sócia da Mobicidade, que é a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. E qual é a expectativa aqui para a audiência pública? O pessoal está começando a chegar, ainda estamos no início, mas o que está esperando? Então, no mínimo, assim, queremos uma discussão saudável, né, a respeito desse projeto de lei complementar que a prefeitura está apresentando, que além de prever a criação de um fundo, na verdade tem um outro mecanismo que não é legal, né? Quer dizer, não, é legal do ponto de vista da legalidade, mas que não soa muito ético para a gente. E eles querem revogar o artigo 32 da lei que institui o plano cicloviário, que prevê que 20% das multas, né, aplicadas no município tenham os recursos revertidos para construção de ciclovia e realização de campanha educativa, né, voltada para a convivência entre ciclistas, motoristas e todo mundo no trânsito, né. Então a gente quer promover essa discussão antes que essa votação aconteça, né, para mostrar que a garantia desses recursos é importante para que a bicicleta seja cada vez mais incluída, né, no trânsito, então, através do estímulo ao uso da bicicleta pelas ciclovias, né, as pessoas se sentirem mais seguras, mas também por campanhas. Né, nosso trânsito sofre com cerca de 40 mil mortos todos os anos, em parte porque as pessoas se sentem seguras em serem impunes, né? Elas têm a certeza da impunidade ao cometer todo tipo de infração, e muito disso passa pelo desrespeito ao ciclista ou pelo desconhecimento do ciclista em relação aos seus direitos e deveres, né? Então, acho que a expectativa é de pelo menos ter uma discussão saudável, mas de sensibilizar as pessoas em relação à importância de manter esses recursos. As ciclovias aqui de Cortaguia estão longe de estar, assim, dentro de uma coisa ideal, né, para quem anda de bike, né? Tu tem alguma cidade, alguma cidade do mundo, assim, que seja referência, assim, que seria uma coisa, um sonho que Porto Alegre chegasse nisso? Olha, tem muitas referências, né, fora do Brasil, assim, a própria cidade de Bogotá, na Colômbia, para citar um exemplo sul-americano, né, tem aí centenas de quilômetros de ciclovias. A cidade de Sorocaba tem aqui no Brasil tem um sistema cicloviário que é crescente, né, que é cada vez mais inclusivo, e que também é referencial. Cidades como Amsterdã e Copenhague são referência, né, já. Talvez, mesmo que não fique igual, né, ter uma preocupação com as pessoas e também garantir o compartilhamento das vias, já que não dá para ter ciclovia em todas as vias da cidade. Então, essa aí foi a Lívia Araújo, né, que é do grupo Mobilidade Urbana em Bicicleta, né, a Mobicidade, e trazendo aí, então, algumas referências do que tava, qual era a expectativa para o evento, né, e realmente uma expectativa positiva, né, de se discutir questões de educação ambiental, de educação para o trânsito, né, de separar as vias, enfim, e o que acabou não acontecendo e deixando, então, algumas pessoas um pouco indignadas, né? Que nem o nosso amigo ali, né, Flávio? Pois é, a gente ouviu lá a galera falando, cicloativistas, assim, e o clima realmente, assim, era de revolta, de indignação, né? E, assim, eu achei especialmente interessante que o André Gomide falou lá. Então, a gente vai selecionar, porque eu acho que resume bem o que as pessoas que estavam lá estavam sentindo. Legal. E latinos, mas é a sua vida que a gente está representando os latinos. Porque quem pensar, está com um latino. O senhor representa o presidente como uma pessoa, o senhor está aqui segurando o colchão sozinho. Os seus colegas, os vereadores, não estão aqui presentes para nos enganar. Eles não tiveram coragem de conversar com os cidadãos, porque não tem ninguém que colocar o senhor para entrar. Era só da paz. Eu não sei o que os colegas guardas municipais conversados também, como eu e o senhor, devem estar tão indignados quanto eu, porque eles também são cidadãos. Eles também pagam impostos. De não comparecer e não dar a palavra para o seu cidadão, a não querer escutar. Em dia de votação de nome de rua, votar. Em dia de votação de cidadão honorário, honorífico da cidade, votar. No dia que eu votei, em dia de votação da cidade, vazio. Então, André Gomit, um dos cicloativistas que estava lá presente na audiência pública, que deveria ter debatido com a prefeitura essa questão aí do plano cicloviário, e além de não ter representante da prefeitura, quase não tinha vereador lá na Câmara. Ei, nenhuma novidade, né, essa questão que ele falou ali, né? Ah, pra dar nome de rua, ah, daí tá cheio. Ah, homenagear o cidadão da cidade, ah, daí tá cheio. Daí pra falar de bicicleta, ah, que bicicleta, né? Os caras vão tomar um chopinho no barranco, assim. Ah, pois é, a brincadeira que tinha lá, na real, não sei porque era uma piada interna, assim, estamos falando da churrascaria Garcias, assim, eu não sei qual é que é, não sei se é algum vereador que vai, enfim, tinha essa piada interna lá. Mas, assim, pra gente dar uma relaxada, né, Caco, a gente achou uma música bem bacana pra exatamente, falar de bike, né? Porque tem que ter moral, né? Se os vereadores, se a prefeitura não teve moral, assim, pra andar de bicicleta tem que ter moral, né, Flávia? Pois é, a gente achou aí o cantor Poá, de Curitiba. Ele é um cara que faz muita música, que tem como bicicleta como tema. E essa música foi uma trilha sonora do terceiro encontro das bicicletadas Curitiba e São Paulo, que rolou em 2010. E ele tem um disco, né? Dá pra comprar pela internet ali, encomendar e tal. É, isso aí. Depois a gente pode botar no Facebook lá pra ver como que é que... Que é só com bikes, só com músicas de bike. Músicas próprias que ele fez, músicas próprias. É. No estilo, uma estileira, assim, que me lembrou um Raulzito, assim. Show. Um Raulzito andando de bike, óbvio, né? Com mais gás, com um pouco mais de energia, assim. É, um cara mais saudável. É, assim. Um pouquinho, né? Então tá, vamos ouvir aqui pra ver o que vocês acham, então, da moral. Pra andar de bicicleta, tem que ter moral. De bicicleta, tem que ter moral, tem que ter moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê, eu na minha bike não preciso me esconder. Pra andar de bicicleta, tem que ter moral, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta, tem que ter moral, tem que ter moral. Mais adrenalina, menos gasolina. Essa é a Rádio Verde na sua 18ª edição, um programa que conta com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. E hoje, então, estamos falando sobre essa questão aí do cicloativismo, né, Caco? E tem que ter moral, né? Tem que ter moral. Pra andar nas ruas de Porto Alegre, né? Mais adrenalina, menos gasolina. Bah, sensacional. Você tem que entrar pra próxima massa crítica, assim. Mais adrenalina, porque o pessoal começa a gritar umas coisas no meio das massas críticas, né? Pois é, mas quem sabe, eu não sei se o Plá é conhecido ou não no meio da galera do cicloativismo. Não sei, vamos lançar a tendência, Temos que lançar, temos que comprar o CD, né? Verdade, pra rolar, mas só músicas de bike, então, quem sabe. Vai, né? Isso aí faz sucesso. Eu acho. Então, assim, acho que a gente tá falando aqui sobre essa questão aí dos cicloativistas, né? E tem essa história aí, né, Caco? Assim, acho que tu que é um ciclista, assim, já há algum tempo, né? Quanto tempo faz que tu anda de bike pela cidade, pelas ruas de Porto Alegre? Ah, acho que mais de 6 anos, eu acho. Pois é, porque aí, o que que tu acha, assim? Qual é a tua opinião? Como é que é a tua experiência com as ciclovias de Porto Alegre? Ah, eu não me guio pelas ciclovias, né? Porque elas ligam nada a lugar nenhum. Mas... quando eu estou numa avenida que tem uma ciclovia, pra mim é quase um fato, assim, hoje eu vou andar na ciclovia. Mas porque realmente não tem um planejamento viário na cidade pra que as ciclovias liguem alguma coisa, alguma outra coisa. Se eu não me engano, essa ciclovia da Ipiranga, que tanto se orgulham, enfim, se eu não me engano, eu me lembro das placas. Isso foi financiado pelo Zafari. Não foi coisa do dinheiro da prefeitura, até onde eu sei. Uhum. Então... E ainda assim, ela é bem estranha, até né? Até assim, ela é meio torta, estranha, assim, né? Sabe? É isso, assim, depois a gente vai ouvir o Beto Flack, né? Ele mostrou lá, durante a audiência pública, um PowerPoint com umas fotos, assim, das ciclovias e, bizarro, assim. Que tem, assim, é uma coisa bem, assim, é gambiarra, a palavra que me surgiu à cabeça quando apareceu, assim... As ciclovias, do jeito que elas são, é tudo assim meio enjambrado, meio assim, vamos tentar dar um jeitinho pra que tenha que tem. É, aquela coisa de Brasil, né? Que na lei, assim, é lindo, assim, no projeto é lindo, assim, daí vai ver na prática, assim, é uma ciclovia de 90 centímetros. Uma pessoa um pouco mais gorda já não consegue passar na ciclovia, né? Como é a da Icaraí ali. A da Icaraí a gente tava comentando semana passada. Uma pessoa um pouquinho mais gorda na ciclovia não passa. Já não cabe, né? Uma pessoa pequena como tu, se tiver outra pessoa pequena do outro lado, também já dá algum problema, entendeu? Então é complicado. E acho que agora a gente pode ouvir o áudio aí que foi do final da audiência pública. Que tem a Lívia Araújo, que é do Mobicidade, e o Pablo Vaz, que é da Associação de Ciclistas de Porto Alegre, falando um pouquinho qual foi a sensação aí depois dessa audiência pública em que, infelizmente, os ciclistas falaram coisas bacanas e tudo mais, mas a prefeitura não estava lá para ouvir. Bom, quer aprovar essa lei, eu tenho que ver discutir. Acho que isso é muito importante. Eu queria concluir, né? Muito decepcionado de não ter, e mandando todo mundo que externasse essa decepção, de não ter representantes do Poder Executivo aqui. Covardes e limados, né, como uma vereadora do Corona disse, de não quererem abrir espaço para receber as manifestações do povo que elegeu. Só para fazer uma complementação, com relação à pintura de ciclovias e ciclovias, foi uma sugestão que partiu também dos próprios ciclistas em diversos encontros com a NTC. Nós nos disponibilizamos, nós queremos, nós mesmos pintaríamos ciclovias e ciclovias aonde a NTC autorizasse, aonde a NTC indicasse. A sugestão, obviamente, não foi aceita, né? E não foi possível levar a gente. Outra questão também que já foi alimentada diversas vezes com a NPC em diversos encontros é a questão da largura das ciclovias e da questão das ciclofaixas também. Existe uma grande dificuldade na interpretação do que é ciclovia e o que é ciclofaixa por parte da NPC. Ciclovia exige uma divisão física. Ciclofaixa não existe divisão física. O problema é que na prefeitura, um taxão ou um super taxão, um de qual instituição representam, de qual associação participam, não é de hoje que a gente vem tentando um diálogo com o Poder Executivo Municipal. Não é de hoje que diversos colegas participam de diversas inúmeras reuniões, seja na Prefeitura, seja na IPDC, seja no Conselho da Capelar, seja no Musaco, seja no Prefeito Fortunati. Não é de hoje que existe uma tentativa de diálogo. Hoje, pela primeira vez, nós tentamos uma tentativa de diálogo direta com o Poder Legislativo Municipal. Infelizmente, o resultado foi infrutífero, para não usar um outro adjetivo. Então, assim, eu acho que a partir de hoje, nós temos que tomar outra alternativa. Chega de tentar dialogar. Eu acho que, se nós juntarmos todas as forças, todos os grupos de ciclistas, todas as associações, todas as entidades, todos que têm a menor ligação com a bicicleta, nos mobilizarmos de uma outra forma, certamente nós seremos bem mais ouvidos. Não é de hoje que eu converso com a Lívia, já conversei também com o Marcelo Carinho, acho que já falei também com o Tadu. Chega de nós tentarmos diálogo, pessoal. A gente tem que elaborar uma grande manifestação, parar na cidade e ir para a rua. Só assim nós vamos ter esse caso. Só assim a gente pode juntar todas as forças que nós temos, todas as pessoas interessadas, e fomentar uma grande manifestação em Porto Alegre. Tá? Vamos parar na cidade, vamos deixar algumas vias e vamos ver se assim, se dessa forma, o Poder Executivo Municipal, o Legislativo, abre os olhos e vê que realmente os ciclistas existem. E vê que nós temos força, vê que nós temos capacidade de mobilização, vê que nós estamos aqui para lutar por uma coisa que realmente é em prol da sociedade e não só para o benefício de quem quer dar. Tá? Eu acho que a partir de hoje nós podemos abrir essa frente, dialogar de forma conjunta com todos aqueles que têm interesse no meio da bicicleta e no meio da cidade. Muito obrigado pelo espaço. Então esse aí foi o Pablo Weiss, né, da Associação dos Ciclistas de Porto Alegre, antes foi a Lívia Araújo, e realmente assim, a Rádio Verde também está fazendo coro, né, então está fazendo esse programa aqui, já que a Prefeitura não queria que desse muita bola para esse assunto, então mais um motivo para a gente fazer um programa inteiro sobre esse assunto e para repercutir de todas as formas. Eu acho que ali o Pablo falou sobre fazer uma manifestação, eu acho que uma só não adianta, acho que tem que começar a se fazer manifestação, se colocar adesivos, se pintar ciclofaixas, eu acho que tem que se começar a partir para a desobediência civil, porque se a prefeitura que defende a lei não cumpre a lei e vai contra a lei, e vai contra o seu povo, aí nós estamos perto da barbárie, então vamos barbarizar, essa pelo menos é a minha opinião, assim, porque a gente tem que começar a ser um pouco radical, assim, porque os caras continuam fazendo as mesmas coisas de sempre e a gente não pode ficar agindo da mesma forma como sempre age, porque senão vai continuar da mesma forma que essa merda que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, no dia seguinte, a audiência pública, a audiência rolou na segunda-feira de noite, no dia seguinte eu tava bombando no Facebook um evento, que nesse domingo, então, às 16h, a galera do cicloativismo vai tá promovendo uma assembleia para discutir como se comunicar com o Executivo de Porto Alegre. Achei o nome muito curioso, assim, exatamente esse, assim, que tá no Facebook, porque realmente discutir como fazer para se comunicar, né? Qual é o jeito de ser ouvido? Se lá, com um evento oficial na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é coisa mais oficial que isso, né, Caco? Não tem, né? Os caras não foram, não quiseram se comunicar com os ciclistas. Não, mas pelas vias oficiais, eu acho que a resposta da prefeitura tá muito clara. É uma banana, entende? Porque prometeram que ia tocar, prometeram que iam fazer, que ia acontecer e não fizeram. Então, esse é o desafio que a gente tem, né? Conseguir fazer com que a coisa aconteça e agora aconteça na marra, bem dizer, né, Flávio? Pois é, e então assim, ó, vai ser então nesse domingo, às 16h, lá no Monumento dos Açorianos, tá? Pra quem quiser comparecer, a gente vai tomar um presente, né, vamos cara? Lá, pra engrossar esse coro aí, né? Eu mais do que ciclista, sou mais simpatizante ainda, né? Tô tentando ser ciclista, mas eu vou dizer pra vocês, assim, dá medo de andar nesse trânsito de Porto Alegre. Eu admiro muito a galera ciclista aí que anda no trânsito, porque onde não tem ciclovia, bah, tem que ter moral. Tem que ter moral, tem que ter moral. Porque é complicado, né? Bom, eu vou com a minha bike, tu vai talvez pegar aquela bike boa? Pois é, a bike poa é uma questão bem complicada, né, Caco? A gente usou aí durante o feriadão, né? E acho que é legal fazer esse relato aí dessa experiência. Tu que não costuma usar, né? A bike poa, deu um problema na tua bike, estourou o pneu lá e tal. Na várias, o pessoal acha que o pessoal não calibra o pneu, né? Não, é que primeiro estragou a tua bicicleta, né? Daí tu resolveu optar por esse sistema aí de bike de aluguel. Né? Aqui, em princípio, parece ser uma coisa bem bacana. Mas aí a gente não sabe se foi porque era no meio do feriadão e tal, que não tava tendo a manutenção das bikes. Mas a gente foi em que, 2, 3 estações diferentes. Sempre tinha bicicleta com pneu furado, né? Inclusive, fomos na estação 38 imaginária, né? Ah, estação sim. Imaginária da Getúlio Vargas 831. Não, 841. 41. Isso. É. Que, na verdade, assim, qual é a magia dessa estação? Ela, o número 841 da Getúlio Vargas, ele não existe ali no bairro Menino Deus. Ele não existe. Só que no site da Bike Poa diz que existe. E hoje eu liguei, né, pra lá, pra Bike Poa, e também me disseram que existe. Só, na verdade, eu não entendi onde é que existe um número de rua que não tá escrito na rua. Mas é, e não tem, assim. Bem, o fato é que não tem, assim, na Getúlio Vargas não tem. Pelo menos próximo desse número não tem, a gente andou bem ali por aquela região, né? Mas é engraçado. Mas, enfim, eu acho bacana que tem esse sistema de bike de aluguel em Porto Alegre. Acho que falta ainda muito pra melhorar. A começar como nosso colega aqui, Alexandre, né? Tava falando aqui pra gente, nosso colega aqui da Ipanema Comunitária, que tá nos ajudando hoje na mesa de áudio aqui. Ele tava falando, né? Pô, não tem ciclovia no bairro Ipanema, né, cara? Complicado, que tem uma, né, baita orla ali, né, pra andar. E que tem tem uma... É pequenininho, né? Isso, ele tá fazendo indicação aqui pra nós. É uma microfaixinha, assim. É, pois é, pra criança andar de repente, né? Mas enfim, né, o bairro Ipanema não ter bike de aluguel ainda, né? Alô, boy, bike poa, né? Vamos se agilizar pra botar aqui pra Zona Sul também, umas estações, né? É, e lá no bairro São Geraldo também, então já aproveito. Ah, tá bom, é pedido em causa própria, Caco, que feio. Mas então tá, a gente agora vai ouvir o Beto Flack, que é representante do Laboratório de Políticas Públicas e Sociais. Tá, isso é oficialmente, né? Ele é o nosso entrevistado oficial. Ah, sim, também. Isso é o que ele faz quando ele não é nosso entrevistado. Né? Enquanto ele não está sendo entrevistado pela Rádio Verde, isso. Ele é representante do Laboratório de Políticas Públicas e Sociais. Tava lá na segunda-feira de noite, lá na audiência pública, e nessa audiência ele mostrou, então, as fotos das ciclovias construídas no lado esquerdo das vias, está em desacordo com o plano cicloviário, entre outras irregularidades. Tem um material aí que ele vai nos mandar, a gente vai colocar no Facebook o PowerPoint, porque vale a pena, assim, algumas coisas assim. Mas ciclovia... É o jogo de todos os erros, não é? Dos 7 erros. É, mal pintadas, mal feitas, enfim. E aí ele terminou, assim, falando uma frase que eu achei muito legal, que é: não mutilem o plano cicloviário. Porque, de acordo com ele, o plano cicloviário, no papel, ele tá bacana. Só que, na prática, não rola. Então, Brasil, assim, né? Brasil. Pois é. Então, agora, vamos ouvir, então, o Beto Flack. O plano cicloviário, Beto Flack, meu entrevistado favorito, agora aqui falando, dando a letra aqui sobre a questão da prefeitura aqui com relação à ciclovia. Então muitas pessoas aqui acharam que foi uma surpresa, né, esse encaminhamento para mutilar o plano cicloviário, acabar com os 20% das multas para a construção de ciclovias e campanhas educativas de bicicleta, mas no nosso entendimento é isso que vem acontecendo com a própria implantação da infraestrutura cicloviária. Porque está sendo recorrente o descumprimento dos parâmetros técnicos, dos parâmetros de segurança básica, que são estabelecidos em lei. Então, cada ciclovia que a gente acompanhar, verifica lá que tem vários itens ali que não foram cumpridos e que estão previstos em lei. Então, esse é mais uma tentativa. Na nossa leitura, a melhor maneira de a gente não descumprir a lei é acabar com essa lei. Então, daí você não tem risco de descumpri-la. É isso que está querendo acontecer agora. Para não ter mais problema de descumprir, não destinar os 20%, acaba com essa lei, entende? Então faz o jogo mais embaixo ainda, né? Então eu acho que essa é uma medida muito complicada. E a gente vê nas pessoas que estão aqui justamente total desacordo com isso, né? As ciclovias estão sendo feitas aí com recursos públicos e são feitas em desacordo com o que a lei diz que tem que acontecer. Quem vai nos salvar? É, e a prefeitura não participando da audiência também não ajuda, né? É, para mim fica uma conversa de nós para nós mesmos, né? Porque não tem debate, não vem o pessoal explicar por que afinal de contas querem acabar com isso. Está tramitando aqui um projeto desde o dia 2 de janeiro que cria esse fundo com as contrapartidas, com os 20%, com um conselho gestor paritário entre sociedade, governo, entidades. E aí depois aparece um projeto muito parecido, mas que revoga os 20% e cria um conselho representativo dos setores da prefeitura com duas pessoas em 9 lá da sociedade civil. Enfim. Então acho que me parece que é um retrocesso muito grande. Nesse momento a gente tem que fazer um apelo à sociedade para a gente não retroceder, não. Então, Beto Flack aí pedindo que a gente não retroceda e buscando chamar o Chapolin Colorado, né? Porque quem vai nos ajudar, né? Não se sabe quem que vai nos ajudar, a não ser nós mesmos, né? Então, acho que esse é o objetivo. Agora a gente vamos chamar, então, o Silvio Nogueira, que ele é do Movimento Gaúcho em Defesa do Meio Ambiente, né? Que chamou a audiência pública aí de uma farsa. Porque essa cidade hoje está sendo assediada, pelo poder econômico, em conluio com o poder público. Né? Hoje a gente vê aqui, em termos de cidade, o poder autoritário que nós temos, a administração hoje tem, ou essa audiência que nós vivenciamos foi isso, na não participação do poder executivo numa audiência dita pública, né? E que nós participamos, né? Presenciando, né? Assim, um vazio de um espaço da mesa onde deveria estar o poder executivo. Mas, enfim, é a administração que nós temos. Né? Então, acho que parte dos movimentos sociais hoje tem que reafirmar na sua movimentos essa participação cidadã. Somente com a participação cidadã da sua população é que nós podemos construir uma cidade mais humana. Né? Deixarmos para os futuros habitantes dessa cidade uma cidade mais humana e com qualidade de vida para todos. Né? Não só para mim, só para algum segmento social em específico. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a nossa participação nesse processo, no caso mais específico, essa contradição que existe entre os movimentos dos ciclistas com a prefeitura municipal, é exatamente isso, está dentro desse objetivo, né, maior de construir uma nova cidade mais saudável, mais habitável, enfim, para a sua população. Então, esse Silvio Nogueira, né, chamando aí a sociedade e já vamos emendar aqui, porque esse mesmo mote, né, da Lívia Araújo, né, o depoimento dela da Mobicidade, que é ela que é da Mobicidade no final, né? Então, convocando todo mundo para fazer aquela pressãozinha com os vereadores, chamar os amigos que são ciclistas, e é isso aí. Vamos ver, Lívia. Agora, eu falei contigo no início, né, dos trabalhos aqui, e teve esse clima aí, eu acho que é uma mistura de decepção com revolta da galera aí, né, da prefeitura não ter mandado representante. O que vocês vão fazer agora? Olha, foi decepcionante realmente que a prefeitura não tenha mandado nenhum representante para ouvir a demanda do próprio povo que o elegeu, né, é vergonhoso. O que eu sugeri às pessoas ali, pretendo fazer também individualmente abordar os vereadores, a querer saber qual é a posição deles, o que, é que eles acham dessa lei, porque isso não pode ficar, não tem como haver uma alteração de uma lei que a própria prefeitura criou sem que ela apresente o porquê disso, né? Assim, sem que ela responda às demandas da sociedade. E eu acho que ficou também um clima de dúvida, assim, até que ponto essa audiência tem validade, né? Se não tem esse contraponto, né? Vocês estão apresentando as demandas para quem, né? Para quem está aqui, né? É, ela é uma brincadeira. Na medida em que a prefeitura não ouve a gente, ela não é a sério, né? Ela pode valer do ponto de vista legal, mas, na verdade, não, né? Porque a prefeitura não tem a cara de vir até aqui dizer porque que está propondo esse projeto de lei. Né? É, mas certamente vocês não vão parar, né? Eu vi ali o pessoal falando que está tentando vai pensar em organizar manifestação e tal, é isso aí que vai começar a rolar agora. Sim, com certeza as pessoas já estão mobilizadas há bastante tempo e não vão desistir, né, obviamente, de garantir direitos, né, dos cidadãos de Porto Alegre, não só dos que usam a bicicleta, mas de uma cidade melhor para todo mundo. Então essa aí foi a Lívia Araújo, né? Acho que resumiu bem, assim, né? O momento de pressão e de que a briga tá sendo pra melhorar, fazer uma cidade melhor pra todo mundo, né? Então, acho que é isso aí, né, Flávio? Então, acho que já a gente pode encerrar o programa e ir chamando o pessoal aí pra essa atividade no domingo. É isso aí, então, né? Cicloativistas e simpatizantes da causa, né? Compareçam, então, a essa assembleia para discutir como se comunicar com o executivo de Porto Alegre. Adorei o nome. Vai ser nos Açorianos. Isso aí, a partir das 16h. Lá estaremos. E para dar os contatos também, então, para falar com a gente aqui no programa, é programaradioverde@gmail.com, tudo junto, sem acento, e no Facebook, né? No facebook.com/reciclag. E aguardem novidades, né? Temos mais novidades aí a serem lançadas em breve. Então tá, vamos encerrar de música com música então, Caco? Vamos encerrar então com uma música que é clássica quando a gente fala de bike, né? Que é Bike, do Pink Floyd, que é uma música que eu acho que todo mundo gostaria de poder ouvir andando de bike pelas 400 quilômetros de ciclovia que um dia Porto Alegre vai ter. Beleza, até semana que vem. Obrigado, Alexandro! Ar Puro. Rádio Verde. See you.